dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto, Senhor. Mas tu vens com o amor nos recolher e ao nosso lado sempre estarás. Eis que vem dias, ó Senhor, um renovo justo, paz e amor. Judá será salvo, Israel habitará em ti, Senhor, sempre confiará. Na terra muitos errarão, a voz dos falsos profetas se ergueu, mas a tua palavra é fogo e martelo, quebrando o coração. Guitarra, piano, sendo em 3 BPM.